Sheffield. Bem-vindos a mais um Trip View. Eu sou o Eric. Eu sou o Miller. Eu sou o Dante. E eu sou o Mônio. E hoje estamos Faltou todos... Faltou o Magari. Faltou o Magari, ele tinha que estar aqui. Estamos aqui hoje reunidos para essa tão bela obra. Ah, caramba, eu não sei apresentar esse negócio. É tão ruim que eu me perco. Estamos aqui hoje... Pela obra do... Pois é, né? É o melhor desenho já produzido de qualquer assunto em todos os tempos, né? Sem dúvida. Estamos aqui hoje para finalmente terminar de falar sobre Spider-Man Unlimited, ou Ação Sem Limites. Vocês não sabem encarar a situação. Vocês tinham que estar felizes, porque esse é o último. Eu vou estar feliz no final, né? barulho de champanhe estourando. Não, no final do programa eu vou estar feliz. Agora tá, tem que assistir três. Sempre são dois, já é sofrimento. Imagina três. Isso não é verdade. E são três episódios, porque hoje a gente vai falar dos episódios 11, 12 e 13, né? O desenho já é ruim o bastante pra gente não fazer só dois agora e depois um programa só com um episódio, né? Vamos fazer os três logo pra ficar livre. Ficar livre disso. O Magari não está aqui, ele não resistiu, né? E... Não resistiu já a alguns programas, né? Exatamente, no último não. Ele já não estava. Não pôde deixar de perder, né? Exatamente. E, Mônio, para as outras pessoas que também não podem deixar de perder, aonde que esse programa, onde que ela consegue assistir esses desenhos? Olha, eu não sei por que alguém gostaria, ou quereria, ou iria atrás voluntariamente. Porém, consegue vê-los no Netflix... Com código Konami. Oi? Com código Konami. Com código Konami, exatamente. Porque ele fica escondido no menu do Netflix. Vejam bem vocês. Eu esqueci. É dois pra trás, dois pra frente. Baixo em cima, B. Ah, um negócio assim, né? O código Konami. Não, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, B junto. Ah, eu não sei. Não faço ideia. É esse mesmo. Bom, mas tem que ser alguma coisa assim, porque você tem que pesquisar por Spider-Man. O Spider-Man. Se procurar por Homem-Aranha, até o Netflix tenta te poupar de assistir essa desgraça. Vejam. E é engraçado que alguém comentou um tempo atrás aí, acho que foi no grupo, que se você pesquisar por Homem-Aranha, aparece o Spider-Man no sei lá o que lá, mas não aparece o Spider-Man Unlimited. Muito bom. Então não sei. Enfim, esse programa aqui a gente... É só descobrir, quer ver, ó. Digito aqui Homem-Aranha, ele aparece... Não, pra mim só apareceu... Ah, não, tá. É que ele aparece aqui o Espetacular Homem-Aranha, o Homem-Aranha 2, e aqui em cima ele tem... Veja título sobre Spider-Man and His Amazing Friends, o Espetacular Homem-Aranha e Homem-Aranha. E o Unlimited não. E detalhe, se eu clico no Spider-Man and His Amazing Friends, aparece o desenho dos Vingadores e o Ultimate Spider-Man. Que beleza, hein? O Ação Sem Limites continua escondido. É outra categoria, né, gente? É outra categoria. É a Deep Web da Netflix. Então, Deepflix. Deepflix. Então, pra quem não tá acostumado, né, nunca ouviu programas do tipo que a gente comenta episódios, basicamente o que a gente faz é todo mundo aqui dá play ao mesmo tempo no episódio. E aí algo a gente... bem parecido com isso. Isso, quase que ao mesmo tempo, né? E dá uma de comentários do diretor. Exatamente, a gente vai falando aqui, raramente sobre o episódio, mas a gente vai falando enquanto assiste, né? O que no caso desse desenho é uma bênção, veja. E só por informação, a gente já falou da trilogia inteira do Sam Raimi. A gente já falou de dois filmes do Nicholas Hammond, na verdade, episódios. Dois melhores filmes do Aranha já feitos na história do cinema. Pois é. Só coisa escolhida a dedo, hein? Nicholas Hammond é ótimo. Comparado com isso aqui. Cara, comparado com isso aqui, que tratamento de canal é ótimo. Pois é. Fizemos sobre o primeiro filme do Mark Webb e também fizemos de toda a série Spectacular Spider-Man. Esse sim. Vale esse muito sim. A pena. Caramba, temos uma grande coleção já de vídeos comentados. Bastante coisa. Quanta coisa que a gente podia ter feito, hein? Montado uma parede, construído uma casa, batido uma laje. Só coisa divertida. Miller, você gosta do desenho? Eu achei que você ia falar assim, gosto, tá? Por incrível que pareça, apesar de eu gostar de tantas coisas, tipo Homem-Aranha 3, X-Men Origins Wolverine, mas Ação Sem Limite é complicado. Então, cara, já tem um argumento ótimo agora, hein? Cara, eu conheço alguém que gosta de X-Men Origins Wolverine e não gosta desse desenho. Entendam o nível. Bom, e hoje terminaremos finalmente o Homem-Aranha São Sem Limites, como eu falei. Começaremos pelo episódio 11, né? Então eu vou fazer a contagem aqui, que é 1, 2, 3 e play. Na palavra play, todo mundo playa. Inclusive quem está ouvindo, se quiser aproveitar melhor o episódio, se é que tem como. É que talvez você deixando de ouvir o episódio, ouvindo a gente comentar, já é uma vantagem. A animação é bem feita, né? Pelo menos aproveita a animação. Mas enfim, chega de enrolação. Tá todo mundo pronto aí pra eu poder fazer a contagem? Sim, capitão. Tranquilo. Então, 3, 2, 1, play. O início da noite, o sol. Jazz de porão. Do jeito que eu gosto, não muito evoluído. Ah, eu sinto falta daquelas discussões sobre o rock and roll que eu costumava ter com a tia May. Tomara que ela esteja bem e não muito preocupada com ele. É, ainda vai chegar o dia em que tia May não vai se preocupar com o pobre Peter. Que isso, é o gato negro? Venom? Ah não, Venom. O bobo sem o pateta? Eu pensei que aqueles dois estivessem amarrados no simbiótico. O bobo sem o pateta. Quer saber em que ano que essa expressão valeu alguma coisa? Saia de onde você... Me dói mais quando ele fala simbiótico. Adoro encontrar velhos amigos. O Venom tá mais encorpado dessa vez. Eu tô mandando mais todinho. Ah, e sensor aranha, como eu dei essa tradução? Tem algum desenho que não chama de sensor aranha, chama de outro? Não, infelizmente não. Todos são sensor aranha, né? Uhum. Todos os desenhos são fiéis entre si, né? Mas em alguma coisa tinha que ser, né? É engraçado quando eles não... Nesse momento... Pode falar. Porque eu falo que nesse momento a dublagem foi bem. Pois é, Dudu, bom grito, né? Mas foi uma queda dolorida, foi. Eu até gosto da musiquinha de abertura do desenho. E alegria. O Dante fica fora do ritmo pra fazer diversão e alegria. Tá todo sincronizado, né? É porque a gente tá cada um num ponto do episódio. Não, não, né? Não. É só ouvir o seu ritmo e ouvir a música. A gente vê que você tá fora do ritmo. Não é que você tá fora do tempo, não. É do ritmo. Calúnia, difamação. É, pra quem não sabe, o nome desse desenho, a tradução certa no Brasil, né? É diversão e alegria. Justamente. Desde que a gente começou a fazer os comentários sobre esse desenho, oficializou esse nome. Número 1 é o mais solitário, não? Pois é, The Loneliest. Loneliest number. The loneliest one, não. One is the loneliest number, é isso. Como é que vai poder voltar pra Mary Jane? Como é que vai voltar pra Mary Jane? Agora ele lembrou dela, né? Nos outros episódios tava dando em cima de todo mundo. Quando ele lembra, quando ele fica muito tempo sem ver mulher, ele lembra. Veja, em cima de todo mundo. Isso inclui o Abutre, o Duende Verde. Parece que o funcionário. Duende Verde não. Como ele tinha hospedeiro? É isso que eu ia comentar agora. O Venom tá encorpado porque ele tinha um hospedeiro. Não, mas então. Mas a gente vai ver que mesmo ao longo desse episódio, mesmo com o hospedeiro, ele fica numa forma aí que o hospedeiro virou paçoca lá dentro. Na época que o Dan Slott escrevia, era assim também, né? Ilha das Aranhas e tal. Então, o que eu me lembro, isso por causa do Aranha 2099. Isso aí acontece quando ele faz a fusão completa, que ele se une a nível molecular com o hospedeiro. É, aí faz sentido. Formando uma espécie de fantasia alienígena. Olha ele lembrando. Não faz muito não, mas... Mas depois que eu posso dominar minha mente lentamente... Aí tá passando umas cenas que são semelhantes à série de 94, né? Pois é, só mudou o estilo do desenho. Exatamente, é. Tentando indicar que realmente é uma continuação. Não sei se é realmente, né? Mas... Infelizmente é uma continuação. Ainda bem que essa continuação não continuou, né? Mas tudo bem. Caramba, uma cena de flashback é uma das melhores cenas do desenho inteiro. Tem tirando muitas vendo. Referências. É. Aí, olha, o Cletus Cassidy. Que bom, do nada ele resolveu falar vira o Carnage. Legal. E a gente descobre que é assim que funciona o simbionte, né? Olha, como não é tão diferente disso, eu não vou nem falar nada. Ah, então é realmente o Mônio. Eles falam aí que teve a união a nível molecular, alguma coisa assim, aparentemente. Só que se tivesse, não tinha saído tão fácil assim agora. Pois é. Apesar que a gente tá conversando enquanto assiste, então eu não ouvi muito bem, mas parece que ele falou alguma coisa sobre ter se unido e tudo mais. Então, eu acho que foi a... tinha sido com o Ed e com o Cassidy. Não desse cara aí agora. Mas esse é o Ed, ele falou pro Peter. Sim, é o Ed? Era. É. Então ele foi com o Ed pra ir. Exatamente. Sim. Aham. Então quer dizer que deve ser o Cassidy aí também. Engraçado é que ele tava com o Ed e dominou outro cara, não foi? Ah não, foi um pedaço do simbionte, né, lá nos primeiros episódios. Ah, sei lá, não lembro, não lembro nada desse trem. Se eu não me engano, mais pra frente aparece o hospedeiro do Carnificina, que é o Cassidy. É realmente o Cassidy. Não sei se é nesse episódio ou se é em algum mais pra frente. O povo tá tirando pra frente. É, já a gente vê. O povo tirando foto do Carnificina. Aí, o Ed. Cabelo dele. Essa dublagem dessa parte, o cara tava com sono na hora que fez a chamada da clínica. Como é que falou aí? É, clínica da Alcoyamada de Horus. Tipo, ah, caramba, eu já soube que esse desenho foi cancelado, né? Por que eu tô dublando isso aí? Né? Tipo isso. A escalação do desenho eu acho até boa, mas o problema é que a direção da dublagem do desenho é que foi muito ruim, todo mundo fala muito morto aí. Mas a escolha do elenco de dubladores foi muito boa. Tem Guilherme Briggs, tem Marco Jardim. São ótimos dubladores. Pois é, mas é o que você falou. Eu acho que o problema é a direção mesmo. Porque tem episódio que tipo, oh meu Deus, acabaram de sequestrar aquela garotinha. Tenho que salvar. Eu fui mesmo. Não, cara, não, vai pra casa dormir, você tá cansado, né? Deixa o outro salvar ela. Para os que não conhecem tanto assim de dublagem, Guilherme Briggs é o que dubla o Jameson, o John Jameson, e Marco Jardim é justamente o que dubla o Homem-Aranha, o Peter Parker. E Marco Jardim, caso achem a voz familiar, ele também dublou Obi-Wan, da trilogia mais recente de Star Wars, episódio 1, 2 e 3. Trilogia mais esquecível de Star Wars, ah tá. Mas o episódio 3 foi bom, rapaz. O episódio 3 foi bom. O 3. O 3 é bacana. Aquele final do 3 foi bom. Não, assim, o episódio 3 pra mim foi o único episódio que George Lucas dirigiu. O 1 e o 2, George Lucas só ficou olhando os atores fazerem as coisas. Né? Foi tipo o povo dublando, né? Dirigindo a dublagem desse desenho. Anakin, você tem que chegar para ela e falar que a ame. Eu te amo. Pra vocês terem uma ideia, o episódio 3 realmente tem uma boa direção, George Lucas realmente dirigiu, mas ainda teve um pouquinho de preguiça, tanto que a batalha final entre Anakin e Obi-Wan é dirigida por Steven Spielberg. O cara contratou alguém para dirigir só a batalha final. Foi o Spielberg que pediu, George Lucas escreveu no roteiro assim: eles lutam, pronto, acabou. Eles lutam, que deveria ser o certo, né? Mas só eles lutam, fica sem emoção. Aí Steven Spielberg decidiu fazer a cena, né? Porque eles são amigos e meio que a gente tá fugindo do foco. É o normal, é o padrão. É normal. Bem-vindo. A gente começou em Homem-Aranha e foi pra Star Wars. Daqui a pouco a gente vai falar de quê? Alien? Não, isso. Tá bom, mas aí ainda pelo menos tá dentro do assunto, né? Isso porque eu ia comentar mais Star Wars e parei. Eu ia realmente abandonar o desenho e começar a falar de Star Wars aqui. Se quiser. Isso aí, o próximo Trip View vai ser da série do Clone Wars, pronto. Ah, da Cartoon, de desenho. Os dois são bons, os dois Clone Wars são bons. Eu gostava mais do da... Aí a gente falou de Star Wars. Eu gostava mais do da Cartoon, porque era mais interligado com o filme. Quando virou animação, ele destoa pra caramba. Não que seja ruim, mas é quase que um universo à parte. É, o desenho de Guerras Clônicas é porque tem a diferença assim. Em inglês é Clone Wars, a versão do Tartakovsky, e The Clone Wars, que é aquela versão de computação gráfica do George Lucas. Aí a diferença. Em português, um é Guerras Clônicas e o outro é Guerra dos Clones. A gente diferencia assim. E o CGI é Guerra dos Clones. E meio que o Guerras Clônicas interligava bastante os filmes assim, e o Guerra dos Clones ignora totalmente o Guerras Clônicas. Eu gostava de ver porque o motivo do Grievous ficar tossindo pra caramba. No Guerras Crônicas mostra. É. Foi o Hindu que deu um ataque com a força lá. Deu um crush no peito dele. Como é que é? Ele era o crush do Hindu? Ele ficou apaixonado, é isso? Nunca mais respirou direito, né? Exatamente, exatamente. Toda vez que ele via um Jedi, ele começava a tossir. Ia falar mais, melhor parar por aqui. Ia ficar estranho. Bom, Homem-Aranha está perseguindo o Carnificeira. É isso basicamente que a gente não comentou, tá, galera? Carnificeira, curiosamente, não matou ninguém. Tá muito frouxo esse Carnificeira. Descaracterização. O esquisito desses simbiontes com esses ossos, esses espinhos, sei lá o que é isso. Eu não sei pra que isso, cara. Pra fazer graça. Mesclou tanto com o hospedeiro assim que sobrou só o osso saindo. Cara de nojo do Homem-Aranha agora, hein, pegando esse bicho. Olha só, está tão fraco. Você não consegue nada, seu merda. Quase que ele pisa, né? Fala, morre, morre, pá. Tenta me alcançar, Ó, deixa eu encostar. Fica parado esperando, cara. Eu não entendo isso. Não, mas ele fez de propósito pra ele ver o que aconteceu com... Ah, que beleza. Eu sou obrigado a falar que é porque é assim que funciona. Mas apesar que no primeiro episódio falou que o uniforme dele tinha um esquema que não deixava o simbionte se unir e tal. Eles se preocuparam com isso. Tudo bem, cara, mas desde quando... Tá. Sim, nesse sentido aí eu concordo com você. Eles acham mental, o simbionte se liga tanto que se liga até mentalmente e... Vai ver o próprio simbionte quis passar essa mensagem pra ele. Mostrar o que aconteceu. Sei lá, vai entender. Mais devagar. Seu sistema ainda não está pronto pra isso. Mais devagar. Não bebe muita água não, que faz mal. Tem gente que morre afogada, né? Vocês já ouviram falar em hiperidratação? Isso acontece, viu? Mas eu acho engraçado. Já tentaram servir água pra alguém que tá deitado? É impossível você fazer isso sem molhar a pessoa inteira, cara. E ela tava com o copo totalmente na horizontal, você viu, né? Na hora que ela... Eu acho que a contra-água funciona diferente. Cara, o desenho vai acabar e o menino não penteou o cabelo direito. Esse fio soltando. Pega uma tesoura, gente. Corta esse fio. Vai ver se é o contra-fio. Você está bem. Vai passar. Olha a mãozinha safada dela, você viu? Você está bem? Levou a mão na... Sabe, por um instante eu comecei a me sentir humano de novo. Como é que é? Você está bem, bundinha de aço ou não, né? Mais tarde. Uma coisa que eu gostava muito desse desenho é esses quadrinhos aí. Mais tarde, não sei o que, esses quadrinhos amarelos. É, o dublador falou aqui mesmo, mais tarde, à noite, universidade. É, esse quadrinho amarelo na tela é muito legal. Mais tarde, depois. Daí falou totalmente largado, ele falou mais tarde, noite, necessidade. só pra não deixar o Miller sozinho aqui, realmente a estética da ideia de quadrinhos era realmente muito boa, viu, Miller? Concordo. É legal, tem aparência de quadrinho pra caramba, né? O problema é o roteiro desse desenho. Se tiver êxito, será muito bem recompensado, doutor. E essa roupa do... Até esqueci o nome desse imbecil aí. Auto-evolucionário. Que, cara, não tem praticidade nenhuma pra nada essa roupa dele. Eles gostam desses espetos, esses ossos saindo, né? Tem essas ombreiras que não deixam ele nem passar numa porta, coitado. Vai entrar na porta, o bicho tem que virar de lado. Ah, na versão que eu tô vendo, o cara gritou antes do Homem-Aranha acertar o chute nele. Esse carinha, voltando pra Star Wars, esse carinha me lembra uma raça alienígena de Star Wars, uns piratas. Esse que ficou em pé. É... Tinha saído o episódio 1 nessa época aí. Além do 406, né? É, a raça alienígena que eu me refiro já tinha aparecido na trilogia clássica, como figuração no episódio 6, o Retorno de Jedi. E se eu não me engano, apareceu no Ameaça Fantasma também, não tenho certeza. Aquela hora eu falei que ia comentar de Star Wars, me deixei pra lá, mas já que a gente voltou ao assunto... Eu ia comentar que assim, eu vi Star Wars quando eu era criança, só que eu era criança nos anos 90, né? Então quando eu fui ver, eu vi o 4, 5, 6 e 1. Já tinha saído esses, né? Aí eu sempre achei, tipo, a trilogia nova, eu achava exagerado o povo que reclama dela e tudo mais, né? Só que à medida que eu vou ficando mais velho, quanto mais eu vejo ela, mais eu vou achando ruim, sabe? Ela realmente é muito zoadinha. Por isso que eu evito. Tinha esquecido que ele ficava com o uniforme preto nesse desenho. Olha, ele ficou parado ali, ó, a teia. Ó, o rato. Caramba, esse carnificina é anoréxico. Alguém dá um pão pra ele, pelo amor de Deus. O cara vai ter luz cortada porque ele destruiu a conta, o cara não vai ter como pagar. Ele tava tentando se sentir a Xuxa, né? Jogou as cartinhas pra cima. Até ele riu, ó. Que tão engraçado que foi. Ó, agora o cara falou mais ânimo. Foi. Passou da metade do episódio, né? É que o diretor já tinha voltado. O diretor tinha ido tomar água aquela hora. Ele penteou o cabelo? Calma aí. Mostra de novo, menino. Ele penteou? Não, tá não. Ai, meu Deus, cabelo mutante. Ele penteou. Ele tinha aparecido, depois desapareceu, depois apareceu de novo. Eu achei que eu não veria isso. Olha só, ele também tá gostando. Depois de todo esse tempo, ao menos morrerei como um humano. Que isso? Ah, Brock, para com essa historinha que você sabia muito bem o que estava acontecendo, vai. Vê que essa história de que o simbionte dominou, não. Mas nem pra falar o nome em inglês certo, hein? Carnage. Já vai falar Carnage. É, exatamente, Carnage. Venom. Venom. Aí apareceu o uniforme negro, é, né? Tipo assim, gente, não tá dando audiência, coloca alguma coisa que o povo gosta. Vamos apelar, né? É tão legal ver esse uniforme nesse desenho. E acabou. Ah, já foi. Que tristeza. Não dá pra elogiar que acaba. Eles pensam assim, ai meu Deus, ele tá elogiando, vamos estragar mais um pouquinho. Nossa, eu tô gostando tanto de ver os simbiontes nesse desenho. Vamos ver se some. É, isso não some, né? Que isso, aí ele erra um tiro e destrói, explode a cabeça do menino, né? Não ia fazer falta. Pelo menos o cabelo ia ficar no lugar. Onde está a amostra do laboratório que roubou? Onde está o simbionte? Seu desodorante venceu. Seu desodorante venceu. Esse Homem-Aranha é todo piadista, né? Mas é umas piadas. Muito bem, doutor. Umas piadas que seria melhor que não fosse, né? É. Vai virar o veneno. Vinde a mim, meu simbionte. Não, meu simbionte. No caso, esse tempo todinho, o Venom aí embaixo tava usando só uma cueca. Graças a Deus, vai pior se tivesse sem a cueca. Tipo, tive até uma roupa. Oh. Coisa muito. Oxi. Ele devia estar dormindo, calor, no dia que o simbionte pegou ele. É, ele não tava na igreja? Não, é verdade, é verdade. Então, tirou uma mochila na igreja, pô. Tem alguém vai fazer de cueca na igreja, meu Deus? Ah, sei lá, eu não julgo. Eu não julgo. Que isso, o robô é velho? A lente do Venom agorinha tava branca, agora tá amarela de novo. Tá da hora, não? É iluminação. Caramba, o robô entrou com voz de velho. Agora tá branca de novo a lente do Venom. Ih, caramba, o episódio vai ao ar sexta-feira e acabei de perceber que a gente esqueceu de dublar uma fala. Aí viu o faxineiro, né? Falou, ô, chega aí. Apenas Venom. Se é apenas Venom, não é nada mais nosso, meu querido. E você, Homem-Aranha, está nos atrapalhando. Eles não estão dublando os gritos, não. Mais uma volta ao passado, poderíamos passar sem... Os sinóticos vão engolir você! E cuspir você como parte de nós! Nossa, você viu que ele falou? Ele falou sinóticos! Sim. Você viu que agora o dublador do Homem-Aranha, ele deu uma vacilada, né? Ele achou que ia ter mais frase e não continuou, né? E falou, mas um encontro que poderia passar sem... E acabou. Na verdade era passar sem, e acabou. Mas ele achou que ia ter mais coisa. Ah, não acredito que vocês eram de evolução de DNA. Eu ia dizer isso. De evolução de DNA. Tem alguma coisa que eu ia falar que você falou do lugar também. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Onde eles foram? É Digimon, não é isso aí, não? Exatamente. Ah, tá, eu imaginei que era Digimon pelo Digivolução, mas eu não sei o que é uma Digivolução de DNA, entendo. Você tem... quando os dois imagino que tem a ver com isso aí, mas... Quando os dois Digimons se combinam pra formar um único Digimon mais forte. Exatamente. Até eu que não assistia logo imaginei que era isso. Você tinha as Digivoluções normais, que era simplesmente um... ele evoluía. Tipo um Omnimon, é quase como se fosse um Omnimon. Ah, claro, agora me facilitou muito. A Digivolução de DNA, eles tinham um esquema que combinava dois Digimons e um só. Castelo de Wanda agora. Ai, tá dando uma vontade tão grande de redublar esse desenho e postar se não desse problema. Olha, velho. Ótima Feira da Fruta, meu. Ia ficar louco, hein, velho. Caramba, dá pra fazer um roteiro muito bacana. Nossa, verdade. Acabou, Marvel Studios. Ah, Marvel Studios, um Marvel Studios sabe fazer as coisas boas. Aprendeu, né, isso quer dizer. E aí vamos para o segundo episódio. Dum, dum, dum, dum, dum. Posso fazer a contagem? 3, 2, 1, play. Num mundo que despreza, os desprezados têm que aprender a improvisar. O porão. Olha, ainda é um poeteiro ainda. É o porão da igreja a céu aberto, é isso? Pois é, não tô entendendo. Igreja São Marcos. Lembrei agora de uma missão do jogo GTA. Que é no Bistrô San Marcos. Sim! Isso no San Andreas, né? É, embora tenha uma missão também no 3. Quando eles vão pra Liberty City. Quando o CJ vai pra Liberty City, aí vai pro Bistrô San Marcos. Agora sim, a gente fugiu bem do assunto. Não, então, eu tava pensando em propor um desafio, da gente tentar falar do máximo de referências diferentes, até antes do programa terminar. Okay, O'Malley é o sobrenome de um médico lá em Grey's Anatomy. É O'Malley e eu, né? Um filme muito bom. O'Malley, acho que tem um lá do O'Malley, não é? Aqui em São Paulo? O'Malley's? É, verdade. Caramba, com uma imagem a gente fez três referências, é isso? Está presa pelos crimes contra o Estado. Renda Karen, sua mala. Ou prepare-se para lutar. Não, é O'Malley, não é sua mala. Isso não está. Nossa, olha a finura da câmera do Peter. Ultramoderna. É só lente. Cara, não, o que eu achei legal é o editor dele, hein? Olha, acabou de chegar um robô, o negócio vai ficar extremamente perigoso. Entra lá, Parker. Parabéns. Segurança dos funcionários acima de tudo. Pior que o Jameson. Caramba, ela tentou não ferir o robô? Ela arremessou a faca jogando cabo no robô? Talvez ela achou que o dano de conclusão fosse ser... mais eficiente, mais... né? Nossa, pior que a hora que ela resolve jogar a ponta da faca, a faca gira de uma vez também, né? Não, ela gira e para, né? Ela gira e vai reto depois disso. Caramba, é isso. Tendo anos pra dominar essa técnica de arremesso, vocês ficam zoando. Os robôs são ruim de mira mesmo. Ou são programados pra errar. Olha lá, tá vendo? O pastor é mais homem que o Peter. É o chefe deles. É o John, é o contra Jameson. Não, é outro cara ali, ó. Pastor. Ah, não, você falou que entrou lá na frente correndo? Sim. Eu lembro que tinha alguma explicação sobre essas lentes amarelas desse desenho, não tenho certeza. Tinha uma explicação. Ai, ai. Inclusive, se a gente for redublar esse desenho, a gente tem que cantar a música de abertura. Lógico! Essa parte fica assim. Aí tem que fazer uma letra pra essa parte também. É. Mas acho que tá bom, né? Pode ser. Tem mais um episódio, hein? Dá pra fazer ainda. Recados pros pais. O nome desse episódio. Versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Aprenderam com o Kraven essa, hein? Não posso deixar que escapem. O gás mamilar, até robô. Robô do monomamilo. Música de tensão. Tá na hora do amigo da vizinhança aparecer. Dom, dom, dom, dom, dom. Reverendo. Homem-Aranha. Estou. Graças a Deus. Que isso? Pareceu um chinês no episódio, um japonês? Ele mesmo falou assim: está na hora do amigão da vizinhança entrar em ação. Homem-Aranha. O homem movido pelo apito do cão. Caramba, ele falou assim: não se culpe, mexeu a boca mais um pouquinho, junto com o Miller falando, o homem movido pelo apito do cão. Eu fiquei assim, caramba, o que que o cara. Aí que eu percebi que era o Miller. Caramba, foi perfeito com a minha sincronia. Mais tarde, no quartel general dos rebeldes. Mais tarde, no quartel general dos rebeldes. Ela pode estar em qualquer lugar entre aqui e o Brooklyn. Não devia ter deixado Karen ir até lá sozinha. E se alguma coisa acontecer, vai lá. Que isso, vai ficar um seguindo o outro? Não, eles ficam trocando de lugar. Um sai de um lugar, aí o outro vai e ocupa aquele espaço. A hora que vai jogar o vôlei, né? Gira. Meu Deus. O Muminho tá zoando o Jameson. Sabe quando a pessoa fica atrás da outra repetindo os gestos? Eu achei que ele... Quem é o colador? Olha lá de novo, Castelo, de um de agora. Eu achei que ele tava fazendo Libras. Libras não. Pois exames de DNA já foram inseridos na base de dados. Libras é escrita de... É escrita? Não é? É Libras mesmo, só que Libras é linguagem brasileira de sinais. Ah, sim. Entendeu, né? O que é isso? Uma rebelde foi presa esta tarde. Será levada para interrogatório. Que bafurada foi essa, querido? Vou lhe mostrar uns vídeos pra ela. Até os animadores já estavam zoando, né? A real é essa. Pô, inventaram alguma coisa, hein? Ela é importante de alguma forma. Se vocês quiserem, eu posso falar, mas. Não, mas não, ela. Fale, mas... Tá chegando. Espera. Não vamos estragar a surpresa. Uma das evoluções dele, originalmente, ela era uma planária. Uma planária? O bode ficou de bode, hein? Ah, agora eu já sei que os guardas têm 12 anos, porque eles dão risada porque alguém caiu no chão. Não, eu não sei se vocês repararam, eles começaram a mexer o ombro antes de vir o som da risada. Eles começaram, assim, tipo... Tava carregando. Até uma convulsão, aí começou a rir. Código de autorização aceito. Prossiga. Robô, boa. Incrível. Gentil, cordial pro caramba. Incrível que... Entra logo aí, cara. Incrível que os dubladores dos robôs têm mais expressão na voz, mais sentimento do que os dubladores da pessoa. Eles são bem programados. Eu pergunto, toda essa área do peito do robô é um compartimento vazio pra carregar um Homem-Aranha? Exato. Fiquei pensando nisso também. É um grupo de circuitos que processa todas as... Foi feito especialmente pra guardar a pessoa. Então, se conseguirmos entrar nele, descobriremos a localização de Karen O'Malley. E se descobrirmos... Como é que vocês acham que eles vão prender os bandidos? Esses robô policial aí. Então, são robô frouxo, porque eu não levo prisioneiros, cara. É que a teia nesse universo, o Homem-Aranha fabrica também, não é? Teoricamente. Sim. Ele tá num corredor que é só correr. Ele jogou teia ali, tipo, só pra gastar, né? Ele ganha muito dinheiro com foto aí, não paga aluguel onde mora, a gente sabe que fica caloteando a mina. É verdade. Essa roupa aí, sei lá, vai saber. Os nanorobôs aí do Reed Richards. Sim, mas ele precisa de matéria-prima pra fazer ainda. No robô, não faz bruxaria. Olha, flashbacks. Pronto, já sei, é a neta dele. Exceto pelo nome, está tudo se encaixado. Era bem óbvio, né? Chegou o momento. Quer dizer que o nome dele é Auto-Evolucionário O'Malley? Vou terminar o que comecei. Qual é? Tá olhando o quê, hein? Vocês humanos me divertem. De onde vocês tiraram forças para continuarem iludidos? De contra ratos. Vocês são tão superiores. Traverracos. Traverracos. Vou lembrar que o Aranha quase deu uns peg, hein? Ratraveco, né? Que isso, super velocidade alta, hein? Então, mas ela tem habilidades aí. Isso aí, Capitão América morre do cotovelo de inveja. Caramba, ela consegue. Ela joga uma bandeja que quebra o vidro e as barras de ferro. Era madeira podre. Caramba, eu achei que era um quadro. Era ele paradinho, olhando? O tempo todo, né? Só tem um vidro só. Então, agora acerta ela. Nossa, que mãozinha. Olha essa mão, essa mão tá voando. Caramba, são dois. Tipo assim, servos, preciso parecer ocupado. Aí chega dois servos só com a mão, né? Um de cada lado. Opa, não é neta, é filha, é isso? É neta. Ah, então acertei, Nana. Baixando o Ultimate Homem-Aranha ali. 93%. Ah, Ultimate Homem-Aranha ainda é melhor que isso aí. É. Quase, né? É, eu só vi a primeira temporada, que todo mundo fala que é ruim, né? Então, falam que melhorou depois, não sei. Eu só vi o primeiro episódio, já desisti ali mesmo. Eu vi pra gravar um Inominato, eu acho, na época. Foi sofrido, porque eu vi todos os episódios, quando eu acabava um, eu queria ficar longe, sabe? E eu tinha que fazer maratona, né? Pronto, divertido, já é hein? Já é certo, vocês vão ter que fazer agora o sweep view do Ultimate Homem-Aranha. As três temporadas. Ah, vamos ver. Tem muito desenho por aí. Spider-Man tem de graça no site da Marvel. Ah, eu toparia Spider-Man de novo. Seria legal. Spider-Man, a melhor versão do Homem-Aranha de todos os tempos. Mais fodona. Melhor do que a original, né? Como é que chama esse esporte quando o cara vai tipo surfando na água, sendo puxado por algo? Esqueci o nome. Esqui aquático? Esqui aquático, eu acho. Se não for, fica sendo. Diversão e alegria. Só diversão. Momentos depois, Coney Island. Só tinha conseguido copiar 90% quando o juiz soprou a pista. 90%? Pensei que tinha sido 93. Então, tava 93 escrito na tela aquela hora, né? Ah, ele só arredondou, gente. Isso aí vocês estão sendo muito. Agora não apareceu o castelo de onda agora. É, fui notificado. Central de processamento. Não me parece preocupado, Alteza. Estou bem. Ui! Caramba! Isto pode muito bem ser a oportunidade de destruir o Homem-Aranha. A gente descobre que os ombros não fazem parte dele, né? Há muito tempo. Por que que eles. Que a gente especulou no começo se essas ombreiras não eram parte do corpo dele. Por que que eles esperaram pro penúltimo episódio pra começar a trabalhar o povo, hein? Se tivesse... acho que eles tinham esperança de que ia ter uma renovação nisso aí. Vocês acham? Vocês vão ver o último episódio. É, não, eu sei que o último episódio é o parte 1 de algo. Nunca existiu uma parte 2. Foda. Ai, eu adoro essas gafes. Porque se eles tivessem trabalhado o povo lá no início, talvez o desenho ficasse menos mal, né? O que foi? Interessante que agora que eu reparei que o carinha da gravata de coração tenha tatuado mãe no ombro. Eu não tinha reparado ainda. Ele mesmo que tatuou, né? É, a caneta pica, né? Olha, eu queria saber como que ele chega a essa conclusão olhando pra uma tela verde. Era chroma key, né? E você colocou um... Esqueceram de colocar o efeito. É o Guilherme Briggs. Ah, todo mundo chuta qualquer coisa aqui, né? Só conseguiu decifrar a coisa. Ah, é metade. Tá vendo? Mais um gasto de teia. O Homem-Aranha podia ter pego com as próprias mãos, pegou com teia. Pois ele é, né? Perto, cara. Eu tô achando que essas asinhas dele aí é de teia também. Ele renova a cada uma hora. Olha quem tá aí. O auto-evolucionário. Olha quem tá aí. De fato. Olha quem chegou, né? Olha quem chegou. Sabe sobre a sua herança. Isso não é da sua conta. Nunca se perguntou de onde vêm suas habilidades? Toda essa sua. Ele me contou tudo, me contou que você matou meu pai. Não. Não. Acho melhor dar uma olhada no prompt. Mais suspense. Algum avanço? Consegui. Deixa o cara trabalhar, para de encher o saco. Algum avanço? Mano. O cara tá jogando, né? Tá quase passando de fase. É tipo, cara, exigir acomodações de luxo. Gente, prestem atenção. Quero um ataque frontal completo no cara. Não olha pra câmera não, fi. Os dois olhando, né? Olha, Jameson sumiu o visual do garoto com o cabelinho mais pra frente. Eita, tá muito baixo aí, eu não ouvi não. Jameson assumiu o visual do garoto lá com o fiozinho na frente. Eu acho que não tava tanto assim nos outros episódios não, esse cabelo do Jameson. Da espécie humana, ela é uma rebelde. Eu sei. Tá vendo? Star Wars, ela é uma rebelde. Uh-huh. Então a gente não tá fugindo do foco. Exatamente. Isto é para o seu próprio bem, minha querida. Os humanos são fracos. Obi-Wan da Gor nunca te contou o que houve com seu pai. Falta evolucionário aqui, não é humano, não? Parece. É, né, mano? É tipo Hitler falando que todo mundo tem que ser loiro de olho azul e tal. Tipo, basicamente. Alto, loiro de olho azul e baixinho. Nada a ver com nada. Engraçado como todo mundo tem capa aí, né? Desde o Homem-Aranha até o Alto Evolucionário, todo mundo tem capa. É a nova moda da Contra-Terra. A Contra-Capa. A Contra-Capa. Que horrível. É ruim pra caramba, eu tô rindo. Vai ficar um pouco ocupado, então compete a mim pegar a cara. Consegue jogar T com efeito, é bacana. Ele brecou no ar, é isso mesmo? Foi, isso mesmo, produção. Meu Deus. Faltou cantar porque deu, né? Os Homem-Formiga. Os Contra-Homem-Formiga. Já tá perto da discoteca. Devo estar perto. Sempre funciona. Como é que ele ativa essa invisibilidade? Com a mente? Pois é, né? Ele não apertou nada. Nenhum botão, nem nada. Agora que eu reparei que esses bichos têm rabo. É tipo os contra-lagarto. É o lagarto ou o Power Ranger? Eu tenho que ir para lá. Ai! Ah, apreciando a paisagem. Homem-Aranha! A porta está aberta. Por que não sai? Campo de força. Sintonizaram no meu DNA. Que tal se a gente o confundir com algumas moléculas? Que é isso, Peter? Agora não! Olha só. Você é um. Porque é assim que funciona. Olha, que isso. Fiquem parados aí. Olha, parece Distrito 9. É tão difícil fazer amigos hoje em dia. Mas isso é dia ruim. Agora, eu não entendi o que ele fez. Nos encontramos de novo. Ele saiu dele, viu que tava fechada a parede ali e voltou. Para que esta experiência seja um pouco. Será que era pra ele ter saído porque o auto-evolucionário falou alguma coisa? Será que a voz, a dublagem chegou depois? Pode ser. Talvez, ó, porque eu achei que ele tava vindo ali de dentro, mas ó, ele não, ele tá vindo do próprio corredor, né? Os rebeldes serão massacrados e a jovem Karen aqui alcançará uma grandeza pela qual muitos se matariam. Vê se não enche, velho. Viu que a Hadouken riu. Homem-Aranha tem sorte, o espelho não quebrou. Olha, o Aranha pensou a mesma coisa que eu, cara. Como assim a ela? Quem apanhou fui eu, pô. Já disse pra deixar ele em paz. Finalmente uma piada relativamente de boa, hein? Viu? O alto evolucionário Darth Vader parou os tiros. Com a mão, com a mão. Se fosse Kylo Ren, nem chegava na mão. Parava no ar. Kylo Ren é ela. Ela para mim. Tan, tan, tan. Ah, cara, eu tenho uma falta de paciência quando eles não dublam os gritos. Não faça isso. Deixe a gente. Essa foi uma fase que a Betty Richards estava muito desleixada na dublagem. Mas ela é sua neta. Eu já vi muitos desenhos dessa época, com a Betty Richards fazendo esses deslizes. Revelações. Tum, tum, tum. O que comecei, minha querida. Mas só quando estiver pronta. Vai se arrepender deste dia, Homem-Aranha. Assim como toda a razão. Uia. Tum, tum, tum, tum, tarum, tum, tarum. Ele não entendeu nada. Pois é. Nas speeder bikes aí. Karen, você está salvo. O alvo foi alcançado. Todos voltando agora. Jeff, onde vai ser pessoal de balão. O que vocês acham de Coney Island? As máquinas precisam de uma reforma. Seria um ótimo lugar para se esconder. Mudar o curso para Coney Island. O Jameson pinta o cabelo? Sobrancelha preta? Ou pinta a sobrancelha, vai saber. Pode ser todo mundo, né, na verdade. Quase todo mundo tem sobrancelha preta aí. Agora acabamos, mais um. Vamos para o último episódio. Não, é parte 1, cadê a parte 2? Tem fanfic na internet. Deus me livre. Bom, estão prontos para isso? Sim, capitão. Escolha. Então, 3, 2, 1, play. Eu fui paciente, minhas crianças. Isso promete, hein? Olha, começa com a narração do vilão. Castelo andando. Contra a chuva. Vai de baixo pra cima, né? Os rebeldes. Vamos sair daqui. Já pegamos o que nossa, a qualidade do traço tá tão ruim. Pois é, né? Deu uma zoada aí nesse. Nossa, eu acho que foi proposital, pra parecer que é filmagem de câmera. Sei lá. Não, a hora que tá mostrando ele também tá estranho, o Alto Evolucionário. A cara tá fina. Verdade. Mas agora chega. Eu não mais tolerarei esta insolência. Talvez os caras já estavam cansados de fazer desenho. Tá todo mundo ouvindo ele falar cansado, né? Tipo, você... Eu vejo todo mundo meio feliz. Ele bravo, dando bronca e todo mundo com um sorrisinho na cara. Qual é, mano? Que história é essa? Eles devem estar com vontade de rir. Você não vai conseguir, não. O desenho vai ser cancelado. Nossa, realmente, o traço ficou muito inferior nesse episódio. Então, eu tenho a impressão que eu vi em algum lugar que tinha sido exibido só os 12 primeiros e esse 13 saiu, o 13º saiu depois. Eu acho que no Brasil, quando foi exibido na televisão, nem passou esse 13º. Que tristeza, hein? Não criaram expectativa, né? Não sei, eu acho que passou, porque eu tô assistindo dublado em português. Não, então, eu também. Mas eu não sei se... Bom, sei lá, eu vi em algum lugar isso. Eu não sei, sei lá, na Globo não passou, mas na TV fechada passou, alguma coisa assim. Ah, então. Eu não lembro, eu vi em algum lugar, então não vou afirmar. Mas deve ter sido exibido, né? Parece tudo igual, cara. Não, gente, não, ué. Calma, isso é referência ao desenho dos anos 60, rapaz. Aí sim. Naoko, Shane, Karen. Até Jameson acabou virando um bom sujeito. Considerando que é teimoso como uma mula e que tem um grande problema pra controlar seus impulsos. Homem-Aranha do Play 1. Apesar de tudo, minha estadia na Contra Terra está sendo uma tremenda viagem. Uma nuvem. Só o destino sabe o que virá a seguir. É claro que seria bom se ele me desse apenas um pequeno toque. Diversão. Eu na abertura aparece uma iluminação no Tio Ben, como se ele tivesse, sei lá, visto uma explosão, qualquer coisa. Era o Tio Ben? Não sei. Não entendi muito bem, não. Logo no começo da abertura. É, porque dá uma recapitulada da origem dele, né? Isso. É o Tio Ben chegando na Tia May ali, tipo, Peter, vai fazer alguma coisa lá fora. Aí dá uma explosão ali, deve ter sido tiro. O tiro explodiu. É, eles resolveram melhorar a morte dele, aí, em vez de ser tiro, foi explosão. Foi dirigido pelo Michael Bay, a morte do Tio Ben. Assim como a mordida, hein? A aranha explodiu na mão do Peter. Primeira parte. Aí, destino à sopa. Aqui não fala a primeira parte não, hein? Só... Na dublagem fala, o destino desenho. Não falou. Primeira falou. Parte. Então, seu Netflix é o diferentão. Ou então o Ju falou junto e eu não percebi, cara, porque... Mais provável, porque nós estamos todos vendo da mesma fonte. Cavalo dado não se olha os dentes. Mas acho melhor descobrir o que pretende. Bem, eu tá aqui embaixo, eu não ouvi direito. Mas é o que eu me lembre, porque os quando. Peraí, deixa eu formular essa. Eu não tinha visto o nome dos episódios, eu anotei depois o nome dos episódios. Quando eu assisti, de acordo com o que era falado. E aqui eu não botei primeira parte não, então acho que ele não falou não. Mas ele falou sim. Foi? Vou confirmar depois, Dante. Tá na Netflix, é só assistir de novo. Seu canalha, isso sim é uma ofensa. Quem não fica extremamente ofendido quando chama de canalha? Pior que isso, só boboca, né? Paspalhão. Boboca é grave, boboca é grave. Boboca é grave. Todo mundo igual, pode ver as sombras, todo mundo igual. Nossa, Deus. Mas uns são mais iguais que os outros. Exatamente. Não, peraí, não era bem essa frase. Olha o Bishop aí. Olha, tem a... Olha a Debra. Viu a Debra? Debra Cristal. É legal como o cara treme só a boca, o resto do rosto fica imóvel. Ele tá com frio. Ainda assim... Agora é Reinaldo de Terror, mano. É homem-máquina. Reinaldo de Terror. É como uma zona de guerra. Como é que é? Reinaldo de Terror? Reinaldo. O que meu cunhado tem a ver com isso? Clínica médica de Naoko e Yamada Joe. Mas do que você está falando? Minha licença pra clinicar, inspeção sanitária, meu aluguel. Caramba, essa mulher é corajosa. Bater boca com o robô. Ela nasceu, moleque. Ai, caramba. Fez nada errado, nasceu. Essa. Acha que simpatizo com o Homem-Aranha? Tudo que sei é que ele é um encrenqueiro. Diga-nos onde encontrar o Homem-Aranha agora ou será levado. Eu tava vendo que nos anos 90 tinha aquela revista Spider-Man Unlimited, né? E aí, quando saiu esse desenho, eles fizeram um volume 2 dela. Inclusive, no último Tweepcast que a gente gravou, a gente comentou sobre a época que essa Unlimited volume 1 tava acabando, né? Mas enfim, o volume 2, a primeira e segunda edição, parece, resume os primeiros episódios desse desenho aqui. Aí depois eles fizeram uma história inédita, tal, até que saiu aqui pela época, na época da Premium, tudo mais. Mas enfim, na revista, que também foi cancelada porque não vendia direito, eles dão a entender que o marido desaparecido dessa mulher aí não é o Duende Verde, é outro cara. Isso sim é interessante, tá vendo? Tentando lembrar quem que era, não sei se é Estou certo de que muitos o contra é Ed Brock, sei lá, alguma coisa assim. Poxa. Eu quero que se ele vê o Ed Brock, ele vai pra cima sendo porrada. Olha, considerando o, considerando o cabelo do filho, eu acho que tinha que ser o contra Osborn. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde que eu vi? Ou seja, se eu tô falando deixa eu ver aqui se eu acho, significa que eu abandonei o desenho. Não te culpo, cara, acredite, não te culpo. Nossa, o desenho tá muito zoado. Ele não vai destruir a própria cidade. Para cada hora que o Homem-Aranha e os rebeldes deixarem de se render às minhas forças de segurança, mais 12 prédios. Não, não. É uma versão que em inglês é Heaven, que é Heaven, que é a versão bestial do Wolverine. Aí dá a entender que ele é o marido desaparecido da Naoko. Meu Deus. E é por isso que o cabelo do moleque não para, cara. É igual do Wolverine. Puxa, volta sozinho pra ficar desarrumado. Eu falei na Naoko, mas falei errado, né? Contra Xaxã. Contra Xaxã. Aí senti nada. O radar do dragão. O poder é de vocês. Uma coisa que eu queria mencionar, né? É exatamente isso, foi bom ter lembrado. A primeira vez que eu vi esse desenho, de alguma maneira me lembrou Capitão Planeta, não sei porquê. Não sei se foi o estilo de desenho, o que é que foi. Daqui a pouco aparece os cavaleiros de Mundagor lá gritando, né? Terra! Fogo! Ah, água! Isso sempre me lembra a piada que um amigo meu fez. Eles juntam os poderes, né? Aparece o Capitão Planeta. Eu pego seus poderes e vou embora! O problema é de vocês! Cara, que eles estavam sem criatividade. Tá igual o povo fazendo Pokémon hoje. Sem criatividade nenhuma pra esses bestiais aí. A mulher verde. Caramba. Não sei nem que bicho é esse. Filha, a gente vai te contratar pra participar de um desenho muito importante do Homem-Aranha. Você vai ter que entrar e falar: oh meu Deus, minha casa, onde vou morar? Você vai ficar famosaça. Segunda temporada você vai virar recorrente. Igual enganaram o ator do Lagarto, né? Exatamente. Coitado do ator do Lagarto, cara. Pô, deu uma dó daquele cara. Enganaram o cara tanto que ninguém sabe o nome do cara. Fala o ator do Lagarto. Ah, é, mas que nem virou Lagarto, né? Dr. Connors. Né? É o. Do filme, é? É o do Sam Raimi. Primeira trilogia. É, esqueci o nome dele. É, tá vendo? Eles falaram, olha, no Homem-Aranha 4 você vai ser o vilão principal. Foi. Esqueceram de falar que. Desde dois que eles enrolam, coitado. Dylan Baker. É isso mesmo, sabe? E a IMDb? Não, foi o Google mesmo. Sei. Eu sabia que era com D. Mas não tava conseguindo lembrar. Cada desculpinha. Vamos, nos nossos cavalos marinhos voadores. Me veio até na cabeça Bruce Campbell. Opa, que se alguém tá montando em cavalo marinho, vai ser processado pelo Aquaman, hein? Mas é robótico aí, pode. E vale o conceito da coisa. O HAL 9000 chegou. I'm sorry, Spider. I'm afraid I can't do that. Se protegeu bem, Aranha. Muito bem mesmo. Essa música tem acelerado meus pés. Olha que cara de louco psicopata. Psicopata do inferno, mano. Anda, anda. Eles falaram que esse desenho era minha chance de sucesso. Eu tenho que atuar. Eu tenho que atuar tudo que eu posso nesse. Veja, que outra chance um cara de bode como eu vai ter na vida. Se fosse feito em live action, isso aí poderia ser o Nicolas Cage. Magari a prova. O Contra Puma salvou o Homem-Aranha? Contra Puma. Falar em Contra Puma, isso é uma coisa, pelo menos ele é. Desde o começo é falado, né? Que ele é o que mais. É o bestial que mais simpatiza com os humanos, né? Exatamente. Os humanos faziam carinho na barriguinha dele quando ele era mais novo. Jogava um bolinho. Ficava novelo, com laser, né? Ficava com laser na parede, ele tava passando. Meu Deus. Inclusive, fizeram um pinball com aranha ali, cara, com laser. Ele bateu no... É uma prova que ele tem fator de cura. Ele bateu no bode aí. Não é porque ele tava atacando o Homem-Aranha, né? É porque ele tava usando o laserzinho, que deixa ele maluco, né? Ele tinha que pegar. Tenho que admitir, cara, John. Você pode muito bem ser um legítimo herói depois disso. Não comemore antes do tempo, cabeça de Tails. Ainda falta muita coisa pra acabar. Agora vão bater em quem tá quieto no canto deles. Pois é, o cara deu um... gritou parado primeiro, foi pra aparecer pra câmera e depois ele resolveu correr. Deu fundo ali, tá? Ficou tudo amarelo depois. Cadê os prédios na tela do carro? Ficou tudo amarelo e o povo correndo. Cansaram. Agora vai tocar a música da metralhadora. Essa não. Nossa. Por isso tá doendo tanto lá. Eu acho que eles não são. Eu acho que o Contra Bolsonaro não seria tão cruel, vai. Pode ver como eles estão sofrendo. Bino. Uma bilada assim. Caramba, Beavis e Butthead. Pois é, eles são tipo colega de quarto? O que, que é isso? Não, cara, eles são um casal, um termina a frase do outro. Laboratório. 572. Aí, irmão, a última coisa que eu me lembro é daquela gorda cantando. Um monte de sabre de luzinho. Sabre do Kylo Ren. Seria sabrezinho de luz? É que eu pensei em colocar no diminutivo só na hora que eu já tinha começado a falar. Olha aí o Cassidy e o Brock. Brock? Cassidy? Pegaram vocês também? Mas nós... Brock tá loiro? Uma calça pra ele agora, vai, não tá só de cueca. O Brock tá loiro? É descaracterização. Não, é nada bom. Ah, não, é o Cassidy que tá loiro. É, o Cassidy tá loiro? O Brock devia tá loiro. Agora veja, por que não aproveitaram pra tirar a roupa do Homem-Aranha no bom sentido, é claro. A máscara, vai, vamos colocar assim a frase. Mas aí ia ser que nem aquele... Não lembro que outra coisa de herói que tem essa... Acho que é da animação da Liga, não. Que ele tira a máscara e fala, agora vou descobrir quem é você. É, eu não faço ideia quem você seja. Então, essa piada exata foi quando o Aranha tirou a máscara do Electro nos quadrinhos, no Gênesis. E da Liga teve quando o Flash trocou de mente com o Lex Luthor, ou o Lex Luthor trocou de mente com o Flash. Isso. Fala, pelo menos beleza. Eu vou saber a identidade secreta do Flash. Para no espelho e tira a máscara. Quem diabos é você? É, teve isso aí naquela caída entre os mortos também. O Abutre tira do Homem-Aranha. Ele fala, não sei quem que é, e joga. Olha uma entrada pro GA. Aqueles cabos de computador. Você viu que no muminho atravessa com a cabeça dele e aí gruda do lado só. Pois é, ops, errei, né? Olhos vermelhos. Isso só prova que o Coringa é um filho da puta. Se ninguém conhece a referência, eu não tenho culpa, hein? Vai todo mundo entrar na Matrix. Só que via serial. Kellogg's? Eu posso alterar a frequência do alto evolucionário e acabar com toda essa operação. Caramba, é Yu-Gi-Oh, né? Você não assiste Yu-Gi-Oh? A menina tem um arquinho com um ursinho na ponta. Apareceu ali o pinguim. Agora apareceu o Peppa Pig. Olha o cabelo assanhado. Cada hora essa criança tem um tamanho diferente. Caramba, a menina realmente gosta de ursinho. Deixa a mina ser feliz. Ela é uma super heroína, na verdade, a menina ursa. Apareceu o Silver Sable ali agora. Pois é, pois é. Você fez isso? Você fez isso o quê? Mexer a sobrancelha? Você fez isso, agora eu não consigo pará-las. Pestilento. Quais são os esquecidos poderes telecinéticos desse... Telecinético, sai da mão! Mas até que foi um bom lembrete. Mão cinético. É uma telecinésia manual, é isso? Agora essa parte que a gente fala, eles lutam. Cara, me parece que atrapalhou a luta ali. Parece que tropeçou dando ré e caiu em cima dos dois. Já tive namoradas que disseram a mesma coisa. Olha, eu entendo a piada do que o Aranha fez, mas... Cara, você tá com a cabeça enfiada na parede, fala com um pouco mais de coisa, sabe? Não fala essa tranquilidade toda. Você não tá passeando no parque. Deve ser a dublagem. Com certeza. Opa! Opa! O Goblin! Olá! O Goblin! Olha, o Leonor até brilhou. Rola uma paixão aí, hein? Caramba, eu comecei a ficar um pouquinho empolgado com o episódio e olhei pra linha do tempo. Tá acabando. É, não vai ter fim. Lembra o que o Dante falou, né? Caramba, é o único episódio que eu fiquei curioso. Eu tô assim, cara, o que, que vai acontecer? Batalha final e tal? Ficamos e acabou. Que pedi que cavassem pra mim um túnel. Pois é, eles empolgam no final. Agora, ó, agora... Eu lado mesmo, a gente utiliza o restinho de criatividade que a gente não usou. Aí colocou no último episódio. Eu sei que tem um esquema do... Bom, não vou falar não, mas... Tem um esquema do Venom e do Carnificina ainda, né? É, parece que tem uma coisinha ainda com eles, não lembro mais não. Finalmente revela o que eles estavam fazendo, né? Caramba, o cara parece uma sanfona, emagrece e engorda toda hora. O traço desse episódio tá horrível. Muito desregular. Eu sei que eu tive a impressão rapidamente aqui que o Capitão Jameson aí ficou parecendo o Cerveró, cara. Um olho pra baixo do outro. Cerveró. Tum, tum, tum, tum. Ah. Ninguém deve saber do que eu tô falando. Nem ideia. Mas o ritmo não é estranho. O que me assusta. É o Sephiroth do Final Fantasy VII. Eu devo ter ouvido em algum vídeo então, porque acho que eu nunca joguei esse troço da minha vida. Tarde demais. É muito tarde pra qualquer um de nós. O que está falando? Depois que Venom e eu nos separamos na última vez, o sinótico. Sinótico. Esse tipo de partículas pra ser detonado se isso acontecesse de novo. Milhões de germes serão lançados na atmosfera, levando todas as outras vidas. O contrapé de feijão. Plantou, né? Alguém plantou. Ah, já. Vai infectar todo mundo. Parece um cachorro de merda. Sai, o povo tá tudo congelado. E assim acaba a série. Como chuva de merda. Como com a chuva de merda. Tá certo, acabou bem. Bora pra parte 2. Ué, pelo menos foi coerente, né? Agora a gente vai pro primeiro episódio do Ultimate Spider-Man, que é o que o Netflix tá me sugerindo aqui. Pra mim também, coincidência. Caramba, e terminou, assim. Com a parte... Se fosse de coisa ruim, assista isso. Ai, ai. É isso aí, gente. É isso aí que tinha pra hoje. Revelou o que eles tinham ido fazer aí? Porque eu não vi isso, não. Então, os dois simbiontes, eles estavam servindo ao sinótico, entre aspas, que é tipo um conjunto de vários contra-simbiontes da Contra-Terra, entendeu? Que o objetivo era dominar tudo e todos. Em resumo, é isso. Como? Batendo na aranha? Não, eles jogou aquilo tudo lá pra infectar todo mundo. Ah, tá. É a chuva de merda, tá. Entendi. É, a chuva de merda não era só merda, na verdade. Pra ter merda ali no meio, mas não era só merda. Mas todos nós já sabemos o que aconteceu, né? Exatamente depois disso. Você não sabe, Dante? Eu sei porque vocês falaram, mas eu não tinha visto até então. Aliás, eu não vi. Levou o quê? 17 anos pra gente descobrir, ô Eric? Não, isso é de 99? 17 anos. É, 16, porque foi ano passado lá, né? Ah, não, porque eu tinha entendido você falando 7 anos. É, 17. É por aí, 16, 17. Porque o que aconteceu, deu... Mário? Qual que é a próxima cena ali? Logo depois começou a chuva de merda, abriu o portal, apareceu lá o dos herdeiros, que eu esqueci o nome daquele imbecil, e começou a matar todo mundo geral. Aranha Verso, cara. Por isso que não teve a segunda parte do episódio. Ah, não, é verdade. Eu vi essa cena assim, só a cena, né? Que tem deles já mortos, né? E eles falando, esse lugar... Tiraram a alegria da gente ver esses desgraçados morrendo. A diversão e a alegria. E a alegria. Claro que. Todo mundo queria isso, mas oficialmente parece que o número da Terra é outro e o visual do Homem-Aranha desse desenho é outro, com a máscara azul ao invés de vermelha. É igual quando mataram a turminha lá do Homem-Aranha, amigos. Ah, não, mas era outro número de Terra. Para. Isso aí é só frescura pro povo parar de encher o saco. Foram eles que morreram. Lamento informar. Pois é, né? Enfim. É. Eles estavam errando as terras. Forma dolorosa. No caso do Sem Limites, o visual do Homem-Aranha era diferente, só a máscara. Que tava azul no Aranha Verso e no desenho o tempo todo é vermelha. Iluminação só. É, e tecnicamente assim, o traje é um traje de nanorobôs, né? Então, em teoria, ele se adapta ao corpo de quem tá vestindo. É. Lá, ele tá magro, e tá, o corpo dele tá magro. Só se adapta pra que ele fique no corpo, aí depois que ele foi drenado, ele emagreceu um pouco, foi isso. E no caso, ele tá morto, a roupa esfriou, ficou azul. Também. Isso, ela era vermelha pra mostrar a temperatura corporal, tá certinho? Exatamente. Porque é assim que funciona. Inclusive, essa aranha do peito não é uma aranha, né? São as veias que saem do coração e vai pra tudo quanto é canto. Não, mano, é um termômetro. Bom, então, fechamos por aqui essa série maravilhosa. E pra. Vai deixar muita contra saudades. Quando só pra finalizar, a raça que eu tava falando, né, de piratas de Star Wars é Weekly, que eu tinha mencionado lá no primeiro episódio, 11, e só. Mas isso é mais interessante que o episódio. É que quando a gente terminou de fazer esses comentários do Espetáculo e Spider-Man, a gente acabou não dando nenhuma nota no final, porque era sempre 10, 10, 10 pra tudo, né? Mas esse daqui eu acho que merece. Cada aqui, um era aqui era o contra 10, ele ganhava cada episódio. Eu acho que esse daqui merece a gente falar as notas. Então eu vou começar aqui, que assim, o desenho, ele realmente é mais ruim do que bom, né? Mas tem uma animação boa. Eu ia falar que inicialmente a ideia não é tão ruim assim, mas é, né? A ideia é muito esquisita desse... Eu sempre me incomodo essa contra-terra, né? Mas assim... Eu não vou dar 0 pra ele, mas também não vou dar uma nota muito alta, não. Vou dar um 3 pelo conjunto da obra, ok? A animação é boa, o Homem-Aranha dela é piadista e tal. Eu não posso reclamar muito da dublagem, porque é específico da versão em português, né? Em inglês parece que não é ruim, então fica aí, 3. Vocês, quem quer falar? Bom, eu vou dar 5. 5? Olha só, é porque você não sofreu com a gente, né? Você só participou de 2 programas. Mas eu assisti todos pra poder ouvir vocês falando. Eu não, assim, é que os pontos que você falou pra mim são válidos, mas acho que não me afeta tanto. Não acho as coisas tão ruins assim, apesar que assim, ainda assim, fazendo esforço pra me colocar na época, né? Lógico que ainda assim ele poderia ter sido melhor, né? Mas eu fico com 5. É, eu, no caso, eu dou contra 8, que seria 2. Acho justo. Contra 8. Eu vou pegar a carona com o Miller e vou dar um 2. Porque assim, o desenho, a animação é boa, mas o traço eu não gosto muito. Se a gente for ver assim, o Ultimate Homem-Aranha seria 10 no traço, né? Porque o traço do Ultimate Homem-Aranha é muito bom. Aí, mas o traço não é tudo, por isso que eu também gostei do traço do Ação Sem Limites. Pelo menos até o episódio 12 o traço tava bom, né? O episódio 13 que deu essa... Eu já sabia que ia cancelar, será? Ó, eu... Diga? É, ele fala a primeira parte sim na abertura. Eu vim confirmar isso. Ué, você achou que a gente tava mentindo? Achei. Eu tava. Só que eu tive que ouvir duas vezes. Vocês falando, eu não consegui ouvir ele falar a primeira parte de novo. Aí eu voltei mais um pouquinho e falei, peraí, e confirmei, tinha. Foi, eu tinha quase certeza que ele falava, mas é porque eu, como eu não tinha anotado aqui parte, aí eu tava em dúvida, será que ele não falou? Porque eu lembro que eu anotei do jeito que ele falava lá. Na mas planilha? Eu... Você anotou em planilha? Ah, eu vou só comentar um negócio aqui. Eu tava em casa ontem, aí de repente eu recebo um WhatsApp do Maurício Engler, que já participou de Tripcast com a gente, assim: Eric, socorro, eu preciso fazer isso aqui no Excel, como é que faz? Virei referência de Excel, olha que beleza. Olha só, mal sabia ele que o Mônio era o cara que ele devia ter procurado. Fica quieto. Eu fiquei sabendo que o Mônio é expert em Excel. Inclusive, tira. Tudo que eu sei, eu perguntei ao Mônio. É um mago do Excel. Exatamente, é o Xanadu do Excel. Falar só uma coisa. Nossa senhora, coitado. Só falar uma coisa referente à questão do parte 1 que o Mônio falou. Mônio, chega mais aqui perto do você. Você é o quê? Ele riu em si. Você erra. Ah. Eu sou o Rá? Aqui, e você o Magaren... Você precisa de um cotonete. O Magaren, ele não tá participando aqui com a gente, mas Magaren, por favor, qual a nota sua pro desenho? Ai, ai, o que falar desse desenho que eu conheço há muito tempo, mas queria não ter conhecido? Esse troço é ruim demais. É o... Normalmente a gente fala no Sleep View que as piores histórias rendem as melhores piadas, mas esse desenho, como vocês devem ter notado quando eu participava, me deixava calado, eu não conseguia falar nada, um desânimo. Parecia até que eu tava lendo a história do superior, de tão ruim que é. Então, pro tudo o resto, eu daria zero pro desenho, mas, como eles falaram agora há pouco, a animação ela é boa, é razoável. Arrisco dizer que é melhor que a da série de 94, sim. Chorem, a nostalgia não vai deixar vocês concordar, mas é. Eu estou revendo a série 94 e aquilo é. Até a animação tem uns erros estranhos lá que não sei nem como explicar. Mas a animação desse é legal, esse esquema dos quadrinhos, de usar de quadrinho, usar balão pra cá, recordatório pra colar é legal. Então é nota 2. Todo o resto, não tem nada que se salve nesse desenho. Nada, nada, nada, mas nada mesmo. Ainda bem que só acabou com 3 episódios. E tchau, vou embora, vou voltar a editar. Ok, então ficamos com uma média de 2,8, que arredondando é 3, né? Então a média é 3 pro desenho, olha só. Achei que ia ser... Você tá sendo bonzinho, hein? Ah, arredondando tá. Até pra melhorar essa nota. O Dante, não, deu, o Dante deu 5. A culpa é do Dante. Bom, se o Dante tivesse dado a mesma nota que eu dei, que foi 3, já foi acima, arredondava pra 2. Se é 2,4, arredonda pra 2. Não, 2,4 é pra 2,5, pô. É verdade, a gente costuma arredondar de 5,5, né? É verdade, tem razão. Mas o desenho não merece esse arredondamento, não. Vai ficar 2 mesmo, então foda-se. Então vai ficar 2,8. Não vou arredondar pra 3. 2,8 a média do desenho. Vai ser a única média que não tá. Exatamente. Inclusive, deixa eu até aumentar a casa decimal pra ver se é 2,8 ou se é 2,75, alguma coisa assim. É 2,8 mesmo. Ai, Deus. Bom, então é isso. Obrigado a todos que ouviram o programa. E semana que vem, quarta-feira, temos Tweep View Classic. Na sexta, temos Tweep View, de alguma revista atual do Homem-Aranha. E no futuro, devemos voltar comentando algum vídeo de algum desenho que tenha... Ultimamente Homem-Aranha. Não sei, algum desenho que tenha como ser assistido legalmente, né? Que tenha saído DVD ou tenha disponível online no site da Marvel, por exemplo, alguma coisa assim. Ou Netflix e tudo mais. Eu já vejo que o Eric quer empurrar o Spider-Man pra gente. Não. Uhum. Mas o Homem-Aranha de 94, mais da metade da série tá disponível oficialmente. Mais da metade dá pra fazer. Bom, então é isso. Obrigado a todos. E Miller, jabá. Ah, claro. Acesse lá. Acessem lá o Mancadas do Aranha. Mancadasdoaranha.blogspot.com. Tem tudo lá do Homem-Aranha. Tudo que interessa. Olha. Postagens interessantes. Tudo que interessa. Tudo pode... que interessa. Esquece aquele sitezinho, o Aracnofã. Não precisa. Tem bastante coisa lá também, gente. Então acessa lá. Tem grupo também, né? Tem grupo no Facebook. O grupo Mancadas do Aranha. Mancadas do Aranha. Viu, Everton? Eu juro que eu tava me segurando pra não fazer esse tipo de referência. Ele parou de falar. Ele parou. Também, depois de tomar tanta bronca. É, e agora a gente já tá certo entre a gente, a gente já conversa e tudo mais, já tá tudo tranquilo. Já tá vendo em carnificina, né? Estão completando frase do outro? Bom. Antes que role de evolução de DNA, tchau pra vocês, gente. Falou. Tchau. Que isso? Desespero em sair correndo. Por algum motivo, a hora que a gente começou a dar nota aqui, eu levantei, aí eu tô andando pro lado e pro outro aqui, a hora que eu falei jabá, eu, tipo, apontei pra tela, sabe? Tipo assim, jabá! Tinha que ter uns vídeos de bastidor, né, das gravações, isso é bom.